Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? Gravo o rabo balançando. Gravo o rabo balançando. Gravo o rabo. Tá gravando? Gravo o rabo balançando. Gravo o rabo balançando. Gravo o rabo. Grava, malvado! Tá gravando? Gravo o rabo balançando. Gravo o rabo balançando. Gravo o rabo. Vai, novinha, vai! Gosta! Tá gravando? Gravo o rabo balançando. E olha, batinho, ó. Tchuca, liga a câmera. Vá. Gravo o rabo balançando. Gravo o rabo balançando. Gravo o rabo balançando. Gravo o rabo. Tá gravando? Gravo o rabo balançando. Vá, DJ, vá. DJ Rafa Maciel. Vá. Tá gravando? Gravo o rabo. Império do Cupim. P.U. Depósito do P.U. Sandro Riva. André Civis. O Moral de Ibi Koala. Viajou. Rapaz, me esqueci a porra. Segura. Ó. Lembrei agora que eu me esqueci, porra. Luz, câmera. Ei, ação. Luz, câmera. Ei, ação. Grava a pepeca no chão. Grava a pepeca no chão. Grava a pepeca no chão. Grava a pepeca no chão. Grava a pepeca. Grava a pepeca no chão. É por causa do eco. Se eu chegar pra frente, o eco me atrapalha. Então tô aqui. Entendeu? Por isso que toda hora eu vou e volto, tá ligado? Pra mim ter uma referência no som. Viu? Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? Vá! Gravo o rabo balançando. Gravo o rabo balançando. Gravo o rabo. Gravando, gravo o rabo balançando. Gravo o rabo balançando. Gravo o rabo balançando. Vá, vá, vá. Tá gravando, gravo o rabo balançando.